Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, eu queria hoje brevemente comentar, não os acontecimentos políticos propriamente, mas as ideias que a gente vê circular, sobretudo pela internet, pela mídia, a respeito das interpretações que as pessoas estão fazendo dos acontecimentos. Em geral, a gente vê em todas as análises uma imaturidade, não apenas intelectual, mas existencial muito grande. Quer dizer, pessoas que não têm, vamos dizer, um nível de maturidade suficiente para compreender a conduta alheia e que julgam, então, com base em imagens que foram obtidas da própria mídia, do falatório geral, tá certo? Sem ter ideia de quem são os personagens concretos e como eles pensam realmente, como eles sentem, qual é o horizonte de consciência, etc., etc. Né? Essa noção de horizonte de consciência é absolutamente necessária, porque é evidente que aquilo que uma pessoa não enxerga não é um terreno onde ela possa agir. Ele só age onde ele enxerga. E é evidente que toda ação ela tem efeitos que vão para além do horizonte de consciência do seu agente. Ou seja, desencadeia efeitos que não estavam no programa e que, às vezes, mesmo decorrido algum tempo, o indivíduo não percebe. Isso acontece em todas as vidas humanas. Se você pensar assim, se você fizer um autoexame e dizer, bom, deixa eu ver quais foram as decisões minhas que determinaram o curso da minha existência e que me abriram ou fecharam portas. Dificilmente você conhece alguém que tenha feito esse exame algum dia. Ou seja, existem já uma falta de consciência autobiográfica. As pessoas não sabem contar a sua própria vida. Ou seja, não têm noção do encadeamento de causas e efeitos que foram produzindo, vamos dizer, a sua situação atual. Se você nunca fez isso com relação a você mesmo, você não vai conseguir fazer com relação a mais ninguém. Sobretudo, não vai conseguir fazer com pessoas que têm um poder de ação superior ao seu, já que tem um raio de ação maior do que o seu. Se você pegar qualquer político, qualquer senador, qualquer general, é evidente que as ações desse indivíduo têm uma repercussão, um círculo de efeito muito maior do que os seus. E se você não está conseguindo analisar a coisa nem no plano pequeno, que é o da sua própria autobiografia, muito menos você vai entender o dele. Tá certo? Então, começa, sobretudo nos momentos de crise, em que os acontecimentos se precipitam, as pessoas começam a expelir interpretações que não são nada mais do que a expressão do estado subjetivo. Aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você teme, etc., etc. E é claro que entre. Se você pensasse 1 milhão de pessoas expressando os seus sentimentos subjetivos, que diálogo pode haver? Nenhum. Porque você não tem nem sequer, vamos dizer, uma medida comum. Eles não estão falando das mesmas coisas, então não tem como debater. Então, o que o pessoal acaba entendendo por debate, por discussão, é a mera expressão anárquica desses sentimentos. E isso que está acontecendo exatamente no Brasil. Para você encontrar alguém que esteja entendendo um pouco do que está acontecendo, é uma raridade. E isto é o pior de tudo. Isto é pior do que o PT estar no poder, isto é pior do que o Mensalão, isto é pior do que o Petrolão. Tá certo? Porque quando você tem um problema, vamos dizer, de corrupção, é um problema localizado que pode acontecer em qualquer sociedade, em qualquer país do mundo. Você pode ter a democracia mais ordenada, mais correta, e lá dentro você tem um caso de corrupção. Casos de corrupção enormes, não é isso? Você pode ter uma sociedade que, em geral, seja transparente, que tem um pedacinho escondido, que são as tramas criminosas, etc., etc. Mas no Brasil não são as tramas criminosas que estão escondidas, é tudo que está escondido, né? Praticamente, não existe a possibilidade de qualquer discussão. O que as pessoas discutem já não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, por exemplo, pessoas que neste momento se levantam, não, nós precisamos restaurar a monarquia. Eu digo, mas espera, mas a monarquia ela está no programa? Né? Existe alguma força monárquica que está disputando o poder? Não, absolutamente. Não tem ninguém. Você nunca viu a Casa Real fazer nada para voltar ao poder. Se dissesse, não, a Casa Real tem aí, está criando uma imensa militância, está cheia de dinheiro para financiar o seu retorno ao poder. E está fazendo alguma coisa para isso, daí existiria um movimento monarquista. Então, eu tenho que dizer para você, não existe nenhum movimento monarquista, existem pessoas monarquistas apenas. Monarquista na sua imaginação, na sua subjetividade, no seu gosto pessoal, movimento monarquista realmente não existe. Tá certo? Então, quer dizer, você levantar uma bandeira monárquica nesta hora, você falar com você mesmo. Quer dizer, essa não é uma força política que esteja atuante. Né? No máximo, você pode ver representantes da Casa Real, como o príncipe Luiz Felipe, que é uma pessoa que eu gosto demais, eu tenho uma apreciação por ele, servindo, vamos dizer, como auxiliar num outro movimento. É o que ele pode fazer, não? É tudo que ele pode fazer. E por aí você pode avaliar, vamos dizer, a fraqueza da Casa Real neste momento. Não é isso? Normalmente, vamos dizer, o príncipe não deveria entrar em movimento nenhum, deveria ter o seu próprio movimento, ser o movimento monarquista, mas isso não é possível no momento. Tem gente também que entra com a ideia separatista. Não é isso? Eu digo, bom, mas espera aí, mas existe um movimento separatista? Não, não existe. Existem pessoas separatistas. Não é isso? Assim é, como você fala do movimento nazista. Existe um movimento nazista no Brasil? Não. Tem dois ou três loucos que são nazistas. Tá certo? Então começa a pipo... Ou o movimento integralista. Né? Um sujeito pega e inventa um site da internet e aquele site passa a ser o movimento integralista. Só tem um cara, um membro. Né? Ele é o chefe, ele é o militante e ele é o público-alvo. Não é isso? Quer dizer, o debate entre aspas atual está cheio dessas coisas. Não é isso? E não só, vamos dizer, entre pessoas insignificantes ou blogueiros, etc. Não, você tem gente na grande mídia pensando assim. Não é isso? Na verdade, se você pensar bem, só existem dois movimentos políticos no país. Só dois, né? Existe o petismo, com os seus partidos associados, e existe o tucanismo. São os dois únicos que têm uma estratégia de longo prazo, uma ação consequente ao longo do tempo para conquistar ou se preservar no poder. O resto não existe. Agora, no Brasil, o pessoal confunde o que é um movimento político com o que é, vamos dizer, um monte de políticos. Existe um treco que se chama PMDB, e o pessoal diz: não, mas o PMDB é o partido que predomina. O PMDB não é um partido. Ele não tem estratégia, ele não tem objetivo, tá certo? Ele é apenas um monte de votos à venda. E será comprado ou pelos tucanos ou pelos petistas, porque não tem mais ninguém para comprar. Então, o pessoal que está discutindo, evidentemente, coisas que são irrelevantes. No Brasil, você tem três coisas: você tem o petismo e associados, você tem o tucanismo e associados, cuja ligação é mais profunda do que parece, eu vou explicar isso daqui a pouco. E você tem um movimento popular acéfalo, que não chega a ser um movimento popular, digamos, é uma ira popular. Não é isso? Não é um movimento, porque um movimento tem que ter algum objetivo. Qual é o objetivo? É destruir o comunismo na América Latina? É implantar uma democracia próspera e pujante? É tirar a Dilma? É botar o Lula na cadeia? Quer dizer, são milhares de objetivos soltos, absolutamente inconexos. E frequentemente irrelevante. Por exemplo, a festa que o pessoal está fazendo em torno do pedido de prisão preventiva do Lula me parece totalmente alienado, porque, sinceramente, prender o Lula agora não tem a mais mínima importância, não tem efeito algum. Não muda absolutamente nada. Se o Lula tem alguma liderança ainda dentro do círculo dos partidos mais à esquerda, ele vai continuar tendo dentro da cadeia do mesmo modo. Não vai alterar em absolutamente nada. Vai, sob certos aspectos, vai até facilitar. Você não pode esquecer que a esquerda nacional que está no presente nasceu na cadeia, gente. Nasceu na Ilha Grande. Então, essas coisas são simbólicas. Você prender o Lula ou tirar a Dilma tem apenas um efeito simbólico. No esquema real de poder não muda nada. Se você conseguisse tirar todo o PT do poder, o poder cairia automaticamente na mão dos tucanos, que já estão tramando o parlamentarismo de modo a boicotar preventivamente uma possível presidência Bolsonaro, que eles temem mais do que a peste. Tá certo? Então, pode eleger o Bolsonaro, porque no parlamentarismo você tira um presidente da noite para o dia, sem a menor dificuldade, dentro da legalidade, sem golpe nem nada. É exatamente isso que querem fazer. Então, quem está controlando o parlamento no momento não é o partido dito majoritário, que é o PMDB, mas é o PSDB. Né? A partir da hora em que acabou o dinheiro do PT, entra o segundo comando, que é os tucanos, evidentemente. Então, os tucanos têm um plano de longo prazo, eles têm apoio internacional, eles têm conexões, eles são um movimento de fato, isso é importante entender. Né? Eles representam toda essa nova ordem mundial, o globalismo, o poder dos organismos internacionais, tudo eles representam. Se você vê, por exemplo, a gestão do senhor Zé Serra no Ministério da Saúde, o que, que foi? Foi pegar a cartilha da Organização Mundial da Saúde e aplicar. Fazer exatamente o que o mestre mandou. Tá certo? O FHC, exatamente a mesma coisa. Se você vai ver as conexões internacionais deles, são tudo nessa base. Né? É a turma do London School of Economics. São os Fabianos de sempre. Né? Então, justamente por estarem inseridos num movimento internacional que tem história, tem continuidade, etc., por isso mesmo eles são um movimento, assim como o PT também, que está afiliado ao movimento comunista, que tem uma tradição de 150 anos, tem uma história, tem uma continuidade. Tá certo? Ora, o modo de atuação dessas duas correntes no Brasil foi, nós podemos traçá-lo a partir de 1964, que foi quando a esquerda, vamos dizer, tomou consciência da sua situação e decidiu refazer planos de longo prazo. E ali eles fizeram uma divisão de trabalho. Uma parte pequena vai para a guerrilha, esses caras vão para a guerrilha porque eles vão tudo morrer lá. Enquanto isso, nós vamos fazer o serviço de verdade, que é de longo prazo. O serviço de verdade foi pegar as obras do Antônio Gramsci e estudar e ver como é que nós vamos aplicar isso aqui. Tá certo? Ora, o que, que é o Antônio Gramsci? Qual é a origem do Antônio Gramsci? O que o Antônio Gramsci estudou, o que ele sabia, qual era o horizonte de consciência dele? Antônio Gramsci começou estudando linguística, antes dele ser marxista. Né? E esse foi o centro da preocupação dele. Quando você vai ver toda a noção de hegemonia que ele criou depois, é tudo centrado na língua. E o centro de interesse dele era o seguinte, a história das mudanças de significado das palavras, porque essas mudanças de significado criam, então, significações historicamente relevantes, historicamente atuantes. Tá certo? Então, como que nós mexemos nas significações das palavras para criar essas significações historicamente atuantes que vão orientar, vamos dizer, a atuação de massas imensas de população sem que elas nem percebam? E daí a ideia dele, vamos dizer, do poder onipresente e invisível. Como é que você se torna onipresente e invisível? Eu digo, em primeiro lugar, você toma todas as redações de dicionários. Em segundo lugar, você toma os órgãos de mídia e de escola e começa a implantar novas significações. Como não há concorrentes, não há ninguém fazendo uma operação contrária, em brevíssimo tempo você domina o vocabulário. E a hora que você domina o vocabulário, tudo aquilo que você não deseja, se torna impensável. Não é isso? Então, se você pensar bem, que correntes de ideias existem disponíveis no Brasil? Só tem duas. Você tem o marxismo e o liberalismo. O liberalismo o que é? Ele é uma cosmovisão completa, como o marxismo? Com uma estratégia mundial? Etc. Não. Ele é um modelito de sociedade baseado na economia, que reflete, no mais dos casos, uma total ignorância de outros fatores, a começar pelos fatores geopolíticos. Então você vê, por exemplo, outro dia apareceu um rapaz aí, liberal, fazendo uma conferência, não vou nem dizer o nome do desgraçado, disse, não, o mal do Brasil, o Brasil, o capitalismo não vai no Brasil por causa do getulismo. Eu digo, mas escuta, eu conheço a história, existe capitalismo no Brasil por causa do Getúlio Vargas? Porque o Roberto Simons, que era um dos bambambãs da Federação das Indústrias, leu o livro do Mihály Manulescu, Teoria do Protecionismo, e falou, oh, raios, é isso que está faltando no Brasil. Nós precisamos proteger os nossos produtos, tá certo? E fomentar a indústria nacional. Só quem pode fazer isso é o governo. Então foi lá no Getúlio Vargas, mandou traduzir o livro, entregou para o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas leu o negócio, se convenceu, e daí ele começou a incentivar a indústria nacional. E existe capitalismo no Brasil só por causa disso. Se você pensar, não, ele estragou o capitalismo no Brasil, mas não tinha capitalismo nenhum antes. Você tem, no máximo, um capitalismo rudimentar de tipo agrário. Né? Mas a indústria mesmo começa com Getúlio Vargas. Quer dizer, como é que você pode dizer que o cara que começou a coisa foi ele que destruiu? Ele não destruiu nada, ele inaugurou. Então, claro, nós temos mil coisas contra o getulismo, mas essa não, isso não é possível. Por que, agora, daí pergunta assim, por que que o sujeito achou isto? Porque ele leu os livros do Murray Rothbard, do von Mises, do Hayek, etc., etc., e descobriu que o mal de tudo é o Estado. Ele diz, bom, se você pegar um país isolado, você para como se ele existisse solto no espaço, né, e levar em conta os fatores que fomentam e que estrangulam a economia, você verá o seguinte, o Estado no começo sempre fomenta. Por exemplo, se não fosse o Estado espanhol e português, não haveria descoberto a América. Nenhuma fortuna privada tinha recursos para financiar um empreendimento deste tamanho. Então o Estado vai na frente e abre o campo para que a iniciativa privada venha atrás e faça o que tem de fazer. Como aconteceu na ocupação do Oeste americano. Como é que foi? Também foi o Estado. O Estado ia lá, tomava um território, botava lá o exército para tomar um território e daí em seguida liberava esse território para que os interessados ocupassem. Eles faziam até aquelas corridas, né? Loteava todo o negócio, lá, aqui tem lote, sei lá, de 10 mil acres, não sei o quê, quem chegar primeiro é dele. Não custava nada. Então o que é isso? O Estado abre o território e, em seguida, cria as oportunidades para a iniciativa privada. Isso sempre foi assim. O contrário não é possível. Então, se você pegar, por exemplo, numa guerra, bom, uma guerra, depois que você venceu a guerra, você abre oportunidades extraordinárias para a indústria privada, para o capital privado. Por quê? Vai precisar reconstruir o país vencido, tá certo? E daí você abre concorrência pública para os caras construir prédio, construir escola, fazer hospital, abrir estrada, etc., etc. E todo mundo ganha dinheiro. Só que primeiro o Estado teve que vencer a guerra. A iniciativa privada não vence guerra, né? Então, existe, vamos dizer, uma dialética entre o Estado e a iniciativa privada. Eles estão sempre concorrendo de algum modo e o caminho normal é a iniciativa privada vir em segundo lugar, mas tirar proveito. Isso sempre foi assim. Agora, se você adota aquele princípio que valeria para um Estado isolado, que é de que a economia privada é mais eficiente, se você adota isto como norma universal, então você vai fomentar o livre comércio no mundo inteiro. E daí você não está mais levando em conta a questão, vamos dizer, das soberanias nacionais, das fronteiras e das concorrências, não entre firmas, mas entre estados. Então, quer dizer, se o comércio deve ser livre universalmente, então você pode pegar o seu dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, daí, e investir na China, por exemplo. É o livre comércio, não é uma maravilha? É, só que daí a China cresce. E você cria uma grande potência para depois criar problema que você não tinha antes. E isso tem sido assim, quer dizer, há décadas. Então, essas pessoas elas imaginam modelos abstratos de sociedade baseados num princípio que foi inventado pela corrente oposta, que é a economia do Liszt, que é do Estado autárquico. Então, eles raciocinam como se fosse o Estado autárquico, embora eles sejam contra o Estado autárquico. E então aplicam ao mundo inteiro critérios que valeriam para uma nação isolada. Ou seja, isso aí é a economia sem geopolítica. E este é o problema de todos os liberais. Eu não estou dizendo de qualquer idiota liberal, dos maiores. É o problema do Hayek. O Hayek é um sujeito que acredita na formação da ordem espontânea. Eu digo, nunca existe uma ordem espontânea na espécie humana. O fato mais patente e mais brutal da história humana é a diferença de poder entre pessoas, que não tem similar em nenhuma espécie animal. Se você pegar o tigre mais forte e o tigre mais fraco, a diferença entre eles, sei lá, é de dois ou três. Mas entre o ser humano mais fraco e o mais forte, a diferença é de bilhões. Se você pensar aqui, tem o Zé Mané andando pela rua e lá em cima está o Stalin assinando papel. A diferença é imensurável. Quer dizer, o Stalin está colocado assim, num plano quase divino, olímpico, onde tem a capacidade de, com uma palavra, determinar o destino de milhões de pessoas. Quer dizer, Stalin deslocava populações como a gente tira um móvel do lugar. Você está entendendo? Ah, manda aí 20 milhões para lá, para cá, né? Esses caras vão ter que trabalhar nisso, naquilo. Ele escolhia as profissões para as pessoas. E você pegar tipos como Stalin, o Hitler, o Mao Tse-tung, ele, bom, em relação a qualquer outro seres humanos, eles estavam realmente numa distância e numa desproporção olímpicas. E este é o fato fundamental. Né? Se você vê o seguinte, quando veio Moisés? Quando que Moisés desceu no Sinai? Vai fazer o quê? 5 mil anos. Né? Os judeus não estão obedecendo até hoje? Teve algum judeu que mandou mais do que Moisés? Não, o homem já morreu, caramba, as pessoas estão obedecendo ainda. Então você vê a força da autoridade de um só. Me falou com Deus por 2 minutos. Do mesmo modo, quando você vê, por exemplo, a força que tem ainda o hinduísmo na Índia, quando que vieram aqueles rishis, que eram os caras que ditaram lá os Vedas, foi também 5, 6 mil anos, sei lá, os caras continuam obedecendo, meu Deus do céu. Então como é que você vai falar de ordem espontânea? Ordem espontânea não existe, é impossível haver uma ordem espontânea, que pode haver uma desordem espontânea, isso sim. Então, quando você pega, por exemplo, a Revolução Americana, né, e vê tudo o que aqueles Founding Fathers determinaram, e que ainda está vigente até hoje, apesar de todos os esforços para destruir, para corroer, para demolir, etc, etc. Fala, como ordem espontânea? São uns 20 caras que sentaram e decidiram, e os outros estão obedecendo até agora. Agora, para a mentalidade liberal, que é afetada, vamos dizer, por ideais que vêm da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, eles não apenas acreditam que deve existir, que é bom existir liberdade, igualdade e fraternidade, mas eles acreditam que isso é a realidade. E que se em vez de liberdade você tem opressão, em vez de igualdade você tem hierarquia, assim por diante, em vez de fraternidade você tem a guerra todos contra todos, isso é uma coisa anormal, um desvio. Quando não é, essa que tem sido a norma. A liberdade, igualdade, fraternidade, que ser uma exceção. Então, os caras estão sempre confundindo o ideal com o real. E essa pessoa não para de dar palpite o tempo todo. Porque, e sobretudo isso acontece no Brasil, porque você está num meio extraordinariamente inculto, né? Onde o indivíduo está submetido, vamos dizer, a um bombardeio gramsciano 24 horas por dia. Um dia ele descobre as obras do Murray Rothbard e vê que não é nada disso, e ele pronto, descobriu o mundo. Então ele se acha um iluminado simplesmente porque ele virou um antipetista, um antiestatista. Eu digo, mas escuta, mas veja, a revolução cultural é um processo abrangente, meu filho. Ele não diz respeito à economia. Ele diz respeito a todo sentimento, a todo imaginário, a todo vocabulário da sociedade. Então, por exemplo, vocês notaram que no pedido de prisão preventiva do Lula, os promotores citaram Marx e Engels como autoridades? Vocês notaram isso? Então, por baixo da aparente vitória que seria a prisão do Lula, você tem é uma vitória da Revolução Cultural. Está entendendo a profundidade do problema? Então, no presente diálogo brasileiro, é praticamente impossível alguém raciocinar fora dos quadros da Revolução Cultural. Porque fora dela você só tem o quê? Economia liberal. Eu digo, mas a economia liberal é incompatível com a Revolução Cultural? Não, a Revolução Cultural não está falando nada de economia. A Revolução Cultural, ela quer modificar o senso comum, quer dizer, o imaginário, o vocabulário, o modo das pessoas sentirem, o seu horizonte de consciência, tudo isso. Daí, através disso, você vai criando um poder onipresente e invisível. Um dia esse poder onipresente e invisível assume o Estado. Depois dele assumir o Estado, 20 ou 30 anos depois dele assumir o Estado, daí ele vai pensar em economia. Ele vai pensar em economia socialista, quando não houver mais oposição. Então, você discutir economia agora com os caras é inútil, porque você fala, ah, precisa ter iniciativa privada, e diz, como não? Precisa sim, está bem, faz do jeito que você quiser. Porque isso é indiferente para a Revolução Cultural. A Revolução Cultural não prega socialismo. E, sobretudo, raramente fala de economia socialista, porque eles também não sabem como tem que ser economia socialista. O Lula não disse, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Ou seja, os caras já estão aí com força, desde 1990. Nós estamos prosseguindo a revolução que Fidel Castro começou nos anos 60. Já chegaram no poder, já governaram, já fizeram um monte de coisa. E ainda não sabem qual é o tipo de socialismo. Portanto, qual é o tipo de socialismo, qual é o tipo de economia socialista que eles vão fazer? Não interessa, não está no programa, não é para agora. Então, discutir economia com eles, assim, é como você discutir com o bandido a cor da camisola da sua mulher que ele vai estuprar. É mais ou menos uma coisa tão alienada quanto isto. Claro que o desejo de tomar posição é uma coisa normal no ser humano, ele ser contra ou a favor. Porém, isso é apenas um impulso infantil que nós temos que superar. Olha, quando você entra num estádio de futebol ou num lugar onde você vai assistir uma luta, você tem que saber qual é o esporte que eles estão jogando, que eles estão disputando, né? Não é isso? Então, fora disso, você está apostando num cara que não está no jogo, num cavalo que não está no páreo, tá certo? Ou num outro jogo que não é aquele que está em disputa no momento. Então, antes de você tomar partido, você tem que saber quais são os partidos e o que eles estão disputando, o que eles querem. Como no Brasil só existem, na verdade, dois partidos, que é PT e PSDB, você sempre acaba trabalhando para um ou para outro, querendo ou não. Então, quando surge, vamos dizer, a rebelião popular, em março de 2015, ela tem um alvo difuso. É assim, ela é um ódio genérico a todos os políticos corruptos e aproveitadores. É isso? Independentemente de partido. E este movimento não teve liderança nenhuma. E, portanto, não teve estratégia nenhuma. Mas por trás disso tinha uma estratégia. Qual é a estratégia? Estratégia tucana. Cujo objetivo é assim: chegar ao poder e permanecer nele de qualquer maneira. Ou seja, eles só pensam neles mesmos, na sua maldita carreira. Mas para isso eles têm uma estratégia. Eles não precisam discutir o que eles vão fazer no poder, porque isso nunca foi problema. Quando eles chegam ao poder, eles vão lá na ONU, vão lá no Jorge Soros, perguntam o que é para fazer. E pegam a fórmula e aplicam no Brasil. Eles não fazem questão de ser originais. Eles não dedicam um minuto à consideração dos problemas nacionais. Zero. Eles não precisam, eles recebem tudo pronto. Então, também discutir com eles os seus planos é inútil, porque. Veja, nos últimos meses, quantos tucanos apresentaram algum plano para a recuperação da economia nacional? Nenhum. Eles nem falam disso. Eles só dizem o quê? Nós vamos tirar a Dilma, né, e criar depois o quê? Provavelmente o tal do parlamentarismo. Ou seja, nós vamos tirar a Dilma e entrar e ficar no lugar dela. É isso o único problema deles. E, vamos dizer, todas as demais forças que têm entrado em ação vão concorrer para uma coisa ou para outra. Não há mais nada. Então, a falta, vamos dizer, a ausência de líderes em março de 2015 propiciou que essa turma tucana criasse os pseudo-líderes, tipo Kim Kataqoquinho, Osterman, etc, etc. São caras absolutamente irrelevantes, mas que têm um certo apoio lá em cima, na elite. E a elite, então, os impõe como se fossem líderes da massa, coisa que eles nunca foram. E a massa? A massa continua não tendo líderes. Se você disser, bom, existe alguma figura que condense as aspirações da massa, eu digo, talvez o Bolsonaro, mas ele é um símbolo, ele não é um líder. Ele não participou da articulação dos movimentos. Ele nem participou dos movimentos. É o povo que vamos dizer, que o chama e lhe dá este lugar, esse posto de líder, de símbolo da esperança, etc. Mas eu digo, isso não é uma liderança ainda. Para você ser um líder, não basta os outros dizer que você é. É preciso que você faça alguma coisa. E o Bolsonaro, o que ele está fazendo? Nada, ele está esperando a eleição. Aí sim ele vai agir. Quando chegar a campanha eleitoral, daí ele vai agir. Tá certo? Mas, então, é a mesma coisa que dizer. Os únicos líderes que apareceram foram aqueles que foram postos lá pelos tucanos. A massa concorda com isso? Não, mas ela não tem quem expresse, vamos dizer, os seus sentimentos, os seus desejos, sobretudo, não tem quem condense as suas aspirações num plano racional e numa estratégia de longo prazo. Então, nós continuamos com o mesmo problema de março de 2015. A massa está pronta, mas não tem os líderes. Então, essa inexistência, esse vácuo de líderes, propiciou a entrada dos pseudo-líderes fabricados pelo tucanato. Mas quer dizer, o destino do Brasil nos próximos meses é tucanizar-se, evidentemente. Eu não vejo o que mais possa acontecer. Né? Ora, as ligações desse pessoal tucano com o movimento esquerdista latino-americano em geral são muito profundas. Eu já lembrei para vocês aquela famosa reunião secreta do FHC com a liderança do Foro de São Paulo, em 93, que até hoje ninguém perguntou para ele o que que eles conversaram. Né? Então isso virou um tabu. Não pode perguntar. E ele, evidentemente, também não vai falar, mas eu sei que o FHC sempre disse que ele é o melhor e o mais eficiente discípulo de Antonio Gramsci no Brasil. Ele sempre disse isso. Então, o que que ele está querendo? Grande parte do serviço ele não precisa fazer, porque o pessoal do PT já fez. A Revolução Cultural já foi feita. E, ao mesmo tempo que tem a Revolução Cultural, você tem essa partilha do espaço público entre PT e PSDB. Então é simples, nós não vamos sair disso enquanto não aparecer uma outra corrente com uma estratégia, com planos de longo prazo, etc, etc. Mas isso não existe, gente. Se você pegar, por exemplo, bom, aqui nos Estados Unidos você tem uma certa tradição de conservadorismo, como tem na Inglaterra também. Vamos supor que você fizesse uma conexão entre políticos liberal-conservadores brasileiros e essa direita conservadora anglo-americana e aprendesse com eles, né? Bom, é possível fazer isso. E até os liberais fizeram um pouquinho disso, né? Eles mandaram aí o Alex Catarino, né, para fazer a ponte, né? Negócio assim, é rir para não chorar. Então, você poderia, talvez, enxertar um movimento conservador brasileiro numa tradição que já existe no mundo e aprender com ela. Mas, como você não está fazendo isso, quem está fazendo? Os tucanos. Eles é que estão angariando aqui o apoio da direita americana. Então, é o seguinte: está deixando o espaço inteiro para eles. Enquanto o pessoal fica no fetiche de prender o Lula e de tirar a Dilma. Se você tirar os dois, se você matar os dois amanhã, não vai fazer a mais mínima diferença. O esquema está montado, não é que o esquema está montado, não existe outro esquema, só existem esses. Então, é aquele negócio do Nietzsche: só se destrói aquilo que se substitui. Você não tem nada para botar no lugar, então vai ficar os mesmos caras de sempre. E condensar as esperanças no Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro, né? É outra loucura. Por quê? Porque os caras podem implantar o parlamentarismo nesse ínterim e daí o presidente governa 2 meses e é retirado, põe outro e acabou. Então, o que a gente vê? É um total despreparo dos opinadores, dos formadores de opinião. E este é o problema que vocês têm que resolver. Vocês estão se preparando para vocês serem formadores de opinião, mas vocês não estão prontos ainda. E aqueles que acharam que estão e que saíram opinando por aí já foram cooptados por algum movimento. Vocês aí que estão aí, meus alunos, discípulos que estão aí no MBL, vocês são trouxas. Vocês são muito inteligentes, pessoas muito cultas, mas comparado com qualquer político tucano, vocês são crianças. Eles usam vocês e jogam fora como papel higiênico. E se o pessoal dizer: não, mas é assim, primeiro temos que tirar a Dilma, depois vemos o que fazer. Ó, tirar a Dilma não é nada, não é absolutamente nada. Porque vocês estão falando de pessoas que estão em cargos públicos. Cargos públicos são, vamos dizer, a superfície da vida política. É aquilo que aparece, é a espuma do mar. O poder verdadeiro não está nos cargos públicos, o poder está na sociedade. Poder significa o quê? Quantas pessoas te obedecem? Se você pensar, quantas pessoas obedecem a Dilma? Praticamente ninguém. Então não tem poder nenhum. Tem um poder nominal, onde ela pode fazer coisas assim, em escala pequena, manobrinhas, é isso tudo que vai fazer. A política, o poder político consiste na obediência das massas. Quem as massas seguem. E, no momento, as massas estão tendo que seguir os tucanos, porque não tem mais ninguém dando ordem para eles. Então acabou a disputa, meus filhos. Vocês estão aí para fa facilitar todos vocês aí, os espertinhos, estão tudo servindo ao tucanato. Ou seja, para voltar tudo como era antes. Não é isso? No tempo do FHC. Agora, no tempo do FHC foi que começou o quê? A propaganda comunista nas escolas, o movimento gaysista, abortismo, Estatuto da Criança e do Adolescente, crescimento da criminalidade, tudo isso foi o FHC, gente. Eles vão lá para fazer tudo de novo. Hã? Então, é realmente, tudo está feito para não mudar nada. Não é isso? É por isso, como diz no filme O Gato Pardo, eu preciso mudar alguma coisa para que tudo fique do mesmo jeito. Então, tudo que está sendo feito está reforçando o estamento burocrático cada vez mais. Só uma coisa, esse estamento burocrático definitivamente não tem apoio popular. O povo não o apoia. Mas não o apoiando, tem que acabar trabalhando para ele. Por quê? Porque não tem outra. Não tem nenhuma outra força política, né? Em ação. Você tem apenas sentimentos políticos difusos pela população, que evidentemente condenam todos esses caras. Ninguém. Pensar quem confia em Aécio Neves, quem confia em Alckmin, é isso, acabou. Ninguém quer nem ouvir falar desses caras. Todo mundo os despreza. Mas, não havendo outros, são esses os que serão beneficiados pelo curso das coisas. Bom, tudo bem, isso é uma desgraça nacional, mas mais desgraça do que a desgraça nacional é as pessoas não compreenderem o que está se passando. De novo, tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 60 anos foi porque a população não estava entendendo nada. E a população não está entendendo nada por quê? Porque a camada incumbida de explicar também não está entendendo. Quando vocês verem que a literatura, o teatro, o cinema, etc., etc., não documentaram nada das mudanças psicossociais profundas dos últimos 50, 60 anos, eu digo, bom, ninguém pode saber nada porque ninguém está contando nada. Como, por exemplo, surgiram esses 70 mil homicídios anuais? Você não tem uma história disso. Você não tem uma história da violência criminal no Brasil nos últimos meio século. Não existe isso. Então, como é que você pode entender uma coisa que ninguém está estudando e ninguém está te explicando? Isso quer dizer que você recebe os acontecimentos na sua cabeça como se fosse meteoritos caídos do céu, você está entendendo? Tudo vem de fonte ignorada, tudo é uma coleção de curiosas coincidências, e você está realmente perdido como cego em tiroteio. Então, é a destruição de uma camada intelectual capaz de discutir as coisas e explicá-las foi o fator fundamental nos últimos 50 anos. No qual, dentro dessa atmosfera de escuridão, atmosfera turva geral, só quem tira proveito, evidentemente, são os mais maquiavélicos e mal intencionados, que podem tramar as coisas, fazer do seu jeito. Tá certo? Então, você vê que acontecimentos desse tipo podem suceder em qualquer lugar. Aqui nos Estados Unidos sucedeu com esse negócio do Barack Hussein Obama. É um homem que tem cinco nomes e nenhum documento. E o pessoal votou nele duas vezes. Como é que conseguiram isso? É simples, você desativa a camada que pode contar ao povo o que está acontecendo. Você não deixa que as notícias cheguem lá, então ninguém está entendendo nada. Então as pessoas vão obedecer o primeiro que gritar alguma coisa. Quando esse estado de coisa se prolonga por um tempo suficiente, nos Estados Unidos ainda não se prolongou, porque o fenômeno Obama, ele apareceu do dia para a noite, praticamente do nada, você não tem antecedentes disso aí. Mas no Brasil, você tem antecedentes desde os anos 60. Não é isso? Então, vamos ver, os próprios militares. Eu nunca vi os militares se defenderem das acusações que eles fazem. Eles têm mania de segredo, querem manter tudo em segredo. Então, o que você sabe que poderia ser usado contra o seu adversário, você guarda na gaveta e você acha que você é muito esperto por causa disso, porque você tem a informação. Só que a informação que não é contada para ninguém, ela não funciona. Ela não é uma informação, é apenas uma possibilidade de informação. Por exemplo, eu nunca vi nenhum milico dizer o seguinte, dizer a coisa mais óbvia, dizer, olha, vocês estão se gabando aí do Fome Zero, tirou 30 milhões de pessoas da miséria, nós tiramos mais. Na década de 70, 80, tiramos muito mais gente do que isso. Sem ter que gastar dinheiro do governo, mas ao contrário, gerando emprego. Numa época o país cresceu 11% ao ano. Então o que vocês estão se gabando dessa miserinha que vocês fizeram e que é só gastar dinheiro para depois alguém ter que pagar a conta? Nenhum disse isso. Eu estou dizendo isso, mas eu não sou milico. Eu não tô, não tenho... Não tenho motivos para defender o regime extinto contra o qual eu estava na época. Eu estou dizendo isso apenas porque é uma verdade histórica. Né? Mas, quando as pessoas não se defendem, é porque elas caíram já na espiral do silêncio. E caíram na espiral do silêncio por quê? Porque o outro lado dominou o vocabulário público. Então, você hoje não pode abrir a boca sem você falar de direitos humanos, diversidade, direitos da mulher, né? E assim por diante. Então, você sempre acaba falando nos termos deles. O número de pessoas, por exemplo, que caem nessa armadilha horrenda do antitabagismo, do fumo passivo, do aquecimento global, do animalismo, eu digo, não estou falando de esquerdista, estou falando de pessoal liberal conservador. Eu digo, é assustador. Porque eles acreditam, não, nós somos conservadores, direitistas, queremos tirar a Dilma. Né? E daí você vai sair defendendo lá vegetarianismo, animalismo. Direitos humanos, diversidade, toda esta porcariada, que é tudo, quando você examina, é tudo coisa sem sentido, coisa que não quer dizer nada. Né? Então, se você pega, por exemplo, um tema como feminismo, né? Direitos iguais das mulheres, ao longo de toda a história humana, o homem, por ser o mais forte fisicamente, era o protetor e a mulher e os filhos os protegidos. Portanto, o protetor tem autoridade. Sempre foi assim. Daí se cria na modernidade um Estado onipotente. Que assume o papel de protetor de todos, então o papel, vamos dizer, antigamente atribuído aos homens, cessa de existir. A mulher não precisa que o marido a defenda, porque ela liga 911 e a polícia está aí na porta em 2 minutos. Para isso é necessário criar um Estado onipotente. Então, vamos dizer, o preço dos direitos iguais às mulheres é o Estado onipotente, né? Que vai botar todo mundo para trabalhar e. Ainda vai, cada vez que ele cria novos direitos, ele vai ter que criar novas repartições públicas, novas varas de justiça especializadas, nova burocracia, etc, etc, etc. Então, é um processo infernal que quanto mais direitos você tem, menos possibilidades reais de ação você tem. Então, todos esses valores proclamados, todos eles são falsos. Absolutamente todos. Mesmo que você, vamos dizer, dê a sua adesão a eles, mas você tem que entender que eles estão sempre trabalhando para o mal, sempre, sempre, sempre. É? E que você se entusiasmar com qualquer dessas coisas, é você se tornar um idiota útil, sempre. Porque você vê, por que que você acha que a revolta feminista aumenta à medida que aumenta os direitos das mulheres? É? Por que você acha que a revolta racial dos pretos aumenta? Quanto mais direitos e prerrogativas eles têm, e não ao contrário. Porque foi calculado para ser assim, meu Deus do céu. Né? Essas coisas não foram inventadas para resolver problemas, né? Mas para criar novos problemas que justifiquem novas reivindicações e novas leis, etc, etc. E sempre esse processo legisferante que não para mais. Você acaba tendo que regulamentar tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É isso? E cada deputadinho ficou orgulhoso, porque eu fui lá, apresentei 45.302 projetos de lei. Devia ser fuzilado, evidentemente, né? Então, você vê que esse negócio de nova ordem mundial, isso não é brincadeira. Isso é uma elite, bilionários, que acham que são gênios, que têm a solução para todos os problemas do mundo, e que decidiram como vai ser o mundo de amanhã, e vai ter que ser do jeito que eles querem, e está acabado. Não há espaço para discutir. O simples fato de que, ao longo de quase um século, as discussões entre eles tenham sido, se não secretas, pelo menos discretas, mostra que eles não querem saber a opinião de ninguém. Né? Só nós entendemos, só nós somos os gênios, só nós somos iluminados, os outros não querem nem saber. Nós vamos decidir o destino deles sem nem lhes dar satisfação. Isso está acontecendo mesmo, isso não é teoria da conspiração, isso é um dos fatos mais bem documentados da história planetária. Né? Então. Quantas pessoas no Brasil estão habilitadas para examinar este fato, que é o fato fundamental, e analisar a situação brasileira à luz dessas grandes transformações mundiais? Quantos tem? Um, dois? É? Quer dizer, num país de 200 milhões de habitantes, você não tem quem explique o fato principal. Vocês viram essa semana a entrevista? Que um cara deu, o sujeito candidato a presidente por um partidinho, ele nem participa dos debates, mas que é um sujeito inteligente, é um engenheiro de computadores, está dizendo que os Estados Unidos agora estão criando esse backdoor, essa porta de entrada lateral para os sistemas criptografados. Isso é a mesma coisa que abrir para a China, para a Rússia, para todo mundo. Este é o fato fundamental da semana. Porque botaram lá na presidência dos Estados Unidos o sujeito que está trabalhando para a Rússia e China, obviamente. E o cara entrevistado, ele disse assim: ou os caras são muito incompetentes, ou os nossos inimigos conseguiram infiltrar pessoas nos mais altos postos. Eu digo, as pessoas estão nos mais altos postos há 60 anos. E quando aparece alguém dizendo isso, as pessoas ficam tão escandalizadas, que querem matar o carteiro. Que nem a Diana West contou tudo o que está acontecendo. O pessoal está tudo bravo com ela. Quando já se viu, você está aviltando o nosso país, dizendo que os russos, os chineses entram aqui e fazem, acontece, nos fazem de idiotas. Digo, mas estão fazendo de idiotas mesmo. Então, nesta altura, a coisa mais necessária é que exista um grupo, um círculo grande de pessoas capazes de entender essas coisas, sem ficar assustado, sem ter as duas reações mais características. Uma reação é você recusar tudo, ficar com medo, dizer, não, nada disso existe, é tudo teoria de conspiração. A outra é você ficar interessado e começar, ah, agora vou estudar os Illuminati, vou estudar a maçonaria, não sei o quê, papapá. E fica fascinado com esta coisa. São duas reações, evidentemente, emocionais. Elas não derivam de um desejo de conhecimento, derivam de um desejo de você reagir instintivamente a alguma coisa que te incomoda, que te assusta ou que te fascina. Não é isso? O dia que eu vi aquele livro do Armindo Abreu, Poder Secreto, com ponto de exclamação, eu nunca vi assim, não, um título com ponto de exclamação. O poder secreto. Eu digo, mas espera, você não está afirmando nada, então como é que pode ter o um ponto de exclamação? Isso já mostra, vamos dizer, a ideia hipertrófica que o nego tem, né? Então, essa coisa de maçonaria, por exemplo, maçonaria, gente, isso é um fetiche. O que é maçonaria comparada com o negócio da Skull and Bones nos Estados Unidos? Skull and Bones é uma sociedade secreta de estudantes, né? Não é secreta, é público, todo mundo sabe que existe. Cada universidade importante tem um grupinho. E se você não passar por ali, você não sobe na política americana jamais. Você tem maçonaria. Mas, meu Deus, aqui todo mundo é maçom. O barbeiro da esquina é maçom. Né? O velho que corta a grama aqui é maçom. Isso não tem nada a ver. Esse negócio de sociedade secreta é assim. Tem uma sociedade secreta, outra mais secreta dentro, outra mais secreta, outra mais secreta. E quem está lá dentro não está sabendo de nada. Então, este é um assunto difícil de estudar. E você precisa querer saber como são as coisas mesmo, sem você fazer o fetiche. O primeiro fetiche é fazer aquilo que Santo Agostinho dizia, que é a coisa que os diabos mais adoram, é você exagerar o poder deles. Você achar que eles controlam tudo. Não, não controlam tudo. Se tivesse controlado tudo, o governo mundial já estaria instaurado desde a década de 80, que era o plano deles. Não está. E ainda vai demorar. Então, eles têm muito poder. Mas eles não são o poder. Tá certo? Existe, sobretudo, vamos dizer, o poder do incontrolável, do imprevisível, né? Existe, em segundo lugar, um negócio chamado Deus. Já ouviu falar? Inventaram agora, é um negócio bom, é. Então, também ele interfere, tá entendendo? Diabo, já ouviu falar? Tudo isso existe. Então, vários fatores. Você tem fatores diabólicos, fatores divinos, angélicos, né? Humanos, geofísicos, extraterrestres, né? O poder da burrice também, que é um poder extraordinário, né? Então, para entender uma situação dessa, você precisa levar todos esses fatores em conta. Eu lembro quando eu criei um grupo de estudos para ver se a gente conseguia, pelo menos, mapear a estratégia revolucionária no continente, né? Que ele acabou na terceira reunião, porque não havia mais verba para reunir as pessoas. Eu chamei de Grupo de Estudos Ibn Khaldun. Por quê? Isso é homenagem ao historiador tunisino, que foi o primeiro neguinho na história humana, que conseguia juntar todos os fatores para estudar a história. Fatores econômicos, religiosos, esotéricos, culturais, linguísticos. Ele tinha a ideia de que a vida humana é composta de tudo isso. A vida humana não é abstrata, não é um treco seletivo. Tudo isso está agindo ao mesmo tempo. E daí a dificuldade de compreender. Por isso que, na Idade Média, os caras reconheciam a existência de vários tipos de raciocínio. Por exemplo, você tem o raciocínio lógico, linear, como você tem em aritmética. Você tem um raciocínio analógico, que é por semelhança e diferenças. Você tem o um raciocínio dialético, que acompanha, vamos dizer, várias correntes de ideias contrastantes para você ver o que dá no fim. E você tem um negócio que eles chamam raciocínio de conveniência. Conveniência é aquilo que vem junto. Raciocínio de conveniência, por exemplo, é aquele que um general tem no campo de batalha. Ele tem que, num determinado momento, ter uma apreensão geral de todas as linhas de força que estão em jogo, as mais variadas. Não dá para ter isso de maneira permanente, mas em certos momentos você consegue. Então, esse raciocínio de conveniência é o que se usa numa análise política. Ele nem sempre é possível. Tá certo? Em geral, todos nós estamos limitados, vamos dizer, pelo caráter especializado dos nossos estudos. Se você estudou economia, vai tentar ver pela economia. E pior, os nomes das disciplinas universitárias atrapalham pra caramba. Porque o indivíduo está obrigado a falar dentro, vamos dizer, do vocabulário, da linguagem da sua disciplina especializada. Então, o que não entra ali, ele é obrigado a fazer de conta que não existe. A própria divisão já está errada completamente. Daí os caras falam, agora nós vamos fazer a interciência, né? Eu digo, bom, depois que você separou tudo, picotou, tudo, daí você vai tentar costurar. Eu falo, não dá. Não é assim que se junta. A única maneira de juntar é o tal do raciocínio de conveniência. Mas o raciocínio de conveniência não dá para você fazer em grupo. É só um indivíduo que pode fazer. Aquele indivíduo que, em certo momento, ele consegue perceber, vamos dizer, a unidade dos fatores que estão em jogo e toma alguma decisão rápida, né? Então, a limitação do raciocínio de conveniência é este, ele só funciona em certos momentos. Mas, nós que estamos estudando, nós temos que aproveitar esses, fomentar e aproveitar esses momentos, onde, vamos dizer, o conjunto das forças, que nunca é infinito, é sempre grande, mas finito, aparece com alguma clareza. Por exemplo, quando eu digo para vocês, olha, só existem duas forças políticas agindo, petista e tucano, o resto não é força política. Mas quando o pessoal fala política, eles entendem a política eleitoral. Então, os partidos. Eu digo, olha, partido político é uma invenção recente na história. Não é isso? Antes você tinha facções sem nome, você não tinha registro de partido político, a disputa não era regulamentada por nada, e às vezes você tinha 20, 30, 40 facções ao mesmo tempo, cada um ligada a interesses locais. Então, os partidos políticos são uma coisa que surgiu no século XIX, portanto, eles não podem ser a quintessência da política. Eles são a forma tardia que a política tomou, a forma pela qual a política se regulamentou a partir de um certo momento. E se ela é o lado regulamentado, ela não pode ser o lado essencial. Ela é apenas a aparência, a casca. Não é isso? Então. Isso quer dizer que se uma democracia consegue se estruturar e funcionar corretamente, bom, então você pode mais ou menos analisar o curso das coisas pelo que os partidos políticos estão fazendo. Então na Inglaterra você pode fazer isso. Nos Estados Unidos até ontem podia, agora já melou. Agora as linhas de força já não coincidem com os partidos. Não é isso? Então, e no Brasil? Nós sabemos que no Brasil os partidos políticos são apenas nomes e nada mais. Eles não têm nem mesmo ideologias definidas. Então, como analisar o curso das coisas pelos partidos políticos? Não dá. Então, você tem que ver, dentro de todas essas agremiações que têm nome de partido, algumas delas coincidem com linhas de força bem definidas, né? Por exemplo, o PT com o Foro de São Paulo e os tucanos com o movimento Fabiano Internacional. Esses dois têm uma definição, por quê? Porque eles são herdeiros de correntes estrangeiras, cuja existência e cuja história eles simplesmente continuam. Não tem nada de inventivo, não tem nada de brasileiro na coisa. Então, isso quer dizer que o Brasil continua sendo o rabo e não o cachorro. O rabo está lá fora, sempre. Mas, pelo rabo, você identifica o cachorro. Então é por isso que dá para saber que existem essas duas forças, porque elas têm uma identidade mundial e não só local. Os outros não têm. Qual é o equivalente mundial do PMDB? Nada. Do DEM? Nada. Então, até para a nossa felicidade de analistas, o panorama acaba sendo menos complicado do que aparece. As pessoas complicam na medida em que elas querem ver outros agentes que não existem. Né? Só há dois agentes. Então, nós estamos sempre naquele negócio, naquele haikai do Antônio Machado, a distinguir-me para as vozes de los ecos e escuto solamente entre as vozes uma. No caso não é uma, é duas. Então, quer dizer, eu novamente apelo aqui aos meus alunos para que não se iludam com os ideais políticos do momento. Né? Quando a gente quer ter uma atuação efetiva na sociedade, a gente tem que agir na camada mais profunda, sobretudo na camada linguística. Né? Por exemplo, você criar novas maneiras de dizer é muito mais importante do que você tirar a Dilma. Isto eu tenho feito há 30 anos, meu Deus do céu. Né? Você não consegue ler os meus escritos sem você perceber que eu estou falando de uma maneira diferente do que os caras estão falando. Então, eu não estou defendendo nenhum dos ideais padronizados que estão por aí. Né? Claro que as pessoas podem tentar vestir em mim esses ideais, porque não estão entendendo o que eu estou falando. Então, se o cara é petista, ele vai achar que eu sou tucano, se ele é tucano, ele vai achar que eu sou outra coisa, assim por diante. Mas não é isso que interessa. Interessa que você criar novas maneiras de dizer é uma maneira de você dissolver, né, a hegemonia. E isto funcionar. Né? A hora que você vê esse milhões de pessoas dizendo Olavo tem razão, Olavo tem razão, por que que elas dizem Olavo tem razão? Tantas pessoas, quando aparecem dizendo Olavo tem razão, me escrevem dizendo o seguinte: pô, você conseguiu dizer exatamente o que eu estava querendo dizer. Por que que o negro não conseguia dizer? Porque ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe o que está vendo, mas ele não tem a linguagem para isso. E qual é a função do escritor? É dar essa linguagem para que as pessoas digam o que elas estão vendo. Então, um bom escritor não é aquele que diz aquilo que ele está vendo só. Não, ele diz o que os outros estão vendo. É para isso que existe. Só que, infelizmente, no Brasil, atualmente existe a quantidade um. É que nem no cheque. Um com H. Um escritor. E ao lado que não tem mais ninguém. Então, a miséria chegou a este ponto. Morreu todo mundo, sobrou eu. Né? Só que, em vez de eu, precisava ter 1.000, 2.000, 10.000. Como é? Sim, ele, o Ernesto Laclau é um herdeiro do Gramsci, né? Ele foi até além do Gramsci. Então, quando ele diz que o discurso cria a classe. Você veja, isso aí é Gramsci escrito. É dominar pela hegemonia linguística. E se você domina pela hegemonia linguística, você vai estar no poder querendo ou não, porque não há outros. Então, até para botar o Lula na cadeia, precisa citar Marx. Vocês entenderam a escravidão mental em que nós estamos? E pior, quando vêm as pessoas, vamos dizer, de índole conservadora, católica, protestante, etc., etc., querendo opor a isto, vamos dizer, a linguagem tradicional do conservadorismo cristão, eles não conseguem absolutamente nada. Porque esta linguagem já foi engolida pela Revolução Cultural. Você precisa de uma outra. Então, esta seria uma das nossas funções principais. Nós temos que estar dia e noite pensando nisso. Tem mais dia, menos dia, vocês vão escrever livro, escrever tese universitária, etc. É nisso que vocês têm que dedicar. Não é tirar o Lula, meu Deus do céu. Não é prender o Lula, nem tirar a Dilma. Isso aí deixa que alguém vai fazer. Os tucanos fazem isso. Né? Então, deixa eles fazerem a parte deles, nós temos que fazer a nossa. Então, o nosso negócio é destruir definitivamente a hegemonia. Eu distingo entre hegemonia intelectual e hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é quando, vamos dizer, as pessoas de maior destaque no mundo da inteligência, professores, escritores, filósofos, etc., estão filiados a uma corrente. Essa acabou. Quem acabou? Eu. C'est moi. Eu cortei as cabeças. O prestígio intelectual dos caras acabou. Mas eles têm a hegemonia cultural, que é difusa na sociedade. Que não depende dos grandes personagens, ao contrário, depende do professorzinho do ginásio, tá entendendo? Depende do psicólogo, do conselheiro matrimonial. Essa gente eu não posso atingir, meu Deus do céu. Claro, essa é criada pela primeira. Primeiro veio a hegemonia intelectual. Você pode dizer que a hegemonia intelectual da esquerda no Brasil foi criada nos anos 60, graças à incapacidade que os militares tinham de criar uma intelectualidade em torno deles. Eles, ao contrário, boicotaram todo mundo e ajudaram a intelectualidade esquerdista. Então, quem são os grandes ídolos intelectuais dos anos 60 a 70? É só comunista, todos eles. Né? Ou comunista ou associado. Né? Então, ali eles tinham hegemonia intelectual. Aí que se cria o prestígio da Malena Chaui, Zé Arthur Genotti, Zé Américo Mota Peçanha, toda aquela cambada. Esta gente, eu cortei todas as cabeças, não sobrou um. O prestígio intelectual às vezes acabou. Mas acontece que nesse ínter eles criaram hegemonia cultural, meu Deus do céu. Tá entendendo? Então, a parte de cima, eu falei, bom, eu já removi. Então eles não têm liderança intelectual mais. Mas a hegemonia cultural já foi construída e já entrou na cabeça de todo mundo. É? Então, por exemplo, esta coisa de você jogar comunistas contra comunistas. Você, por exemplo, citar Marx para dizer, como os caras disseram que Marx teria vergonha. No caso, Marx não teria vergonha de nada. Marx é o maior sem vergonha, pior que o Lula, pô. Então, isso quer dizer que você está apelando a uma autoridade moral que você acredita que é válida para toda a sociedade. Né? Então, você está expulsando Beelzebub em nome de Satanás. Está garantindo hegemonia. E não é um que faz isso. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu coloquei lá no Facebook os 5 nomes do Barack Hussein Obama. Ele tem 5 nomes diferentes e nenhum documento de identidade. Parecia um monte de gente, pô, eu não sabia. Até agora eu não sabia. É? Então, apareceu outro dizendo, não, mas enquanto não for provado que as identidades são falsas, ele continua lá, legítimo, etc. Eu digo, a falsidade dos documentos do Barack Hussein Obama é o fato mais bem provado da história americana, talvez da história mundial. Não existe a menor possibilidade que os documentos dele sejam autênticos, mas a menor, é zero. Só não se sabe assim, quem falsificou, quem pagou para falsificar e qual é o plano. Não, isso não se sabe. Não é isso? Também não se sabe se o negro nasceu aqui ou ali. Na verdade, não é isso que interessa. O que interessa é que é o crime de forgery. E interessa que, se o sujeito se elegeu com identidade falsa, a eleição dele, obviamente, não é válida. Se os documentos são falsos, isso significa claramente que ele não é quem ele disse ser. Ele é outra pessoa. Quem? Ninguém sabe. Talvez, nessa altura, o xerife Arpaio já sabe, mas não contou nada. Só contou dos documentos. Ele continua investigando e diz que vem mais novidade por aí. Mas as pessoas confundem falta de repercussão na mídia com falta de provas. Então, as provas existem. Agora, porque você não os conhece, não quer dizer que elas não existem. Você lê lá o relatório do Mike Zullo, você vê, é absolutamente irrefutável. É impossível que esses documentos sejam autênticos. Quando você vê assim, por exemplo, várias letras de máquina de escrever, porque naquele tempo não tinha computador, né? Várias letras de tamanhos e tipos diferentes, combinados, mas é claro que isso foi feito no Photoshop. Não existe máquina de escrever assim. Né? Mas máquina de escrever, texto batido numa máquina de escrever que não existia ainda na época que o documento foi emitido, apareceu 10 anos depois aquele tipo de máquina. Sabe essa máquina que tinha uma bolinha da Remington que rodava? Da IBM, né? Eu tive uma dessa um tempo. A gente chegou a compor livros inteiros nessa coisa. Né? É um trabalho miserável. Então, aparecem documentos com aquele tipo de letra 10 anos da máquina ser inventada, meu Deus do céu. Então, não tem como, não tem escapatória. Quer dizer, é uma coisa material, não é uma interpretação que você está fazendo. Né? O negócio da data do alistamento militar dele, que é o, né? O 08 virado ao contrário, pareceu 80, né? Sem o 1900, não tem o 19, tem só o 80, solto no espaço, fora de lugar, tudo torto. Mas isso aqui foi um menino que fez essa falsificação, meu Deus do céu. Então, é uma coisa grosseira. Né? Então, bom, isto é claro que é um fato fundamental. Isto é mais fundamental do que tudo que nós estamos discutindo aí. Se não tivesse Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, nada disso estaria acontecendo no Brasil. É impossível. Agora, se você pega o sistema democrático mais velho e o mais ordenado do mundo e você o torna uma bagunça do dia para a noite, através de um bandidinho chinfrim que você contratou lá para entrar lá com um documento falso. Imagina o que você faz no resto do mundo, meu Deus do céu. Se conseguirem enganar a opinião pública americana, eu nem sei se a opinião pública aqui, a maioria não vota, são 30% que votam. Né? Então talvez os outros não tenham caído no engodo, mas os eleitores caíram. Né? Se você consegue fazer isso nos Estados Unidos, você imagina como é fácil enganar brasileiro, meu Deus do céu. Então, primeiro, por dentro, nós temos que criar uma camada intelectual que ninguém engane. Nós não precisamos lutar por nada, nós não precisamos levantar bandeiras, nós não precisamos defender partidos, nem defender candidatos, nem pedir a prisão de quem quer que seja. A nossa função é explicar para as pessoas o que está acontecendo. Se você explicar direitinho, bom, todo mundo é racional, todo mundo tem inteligência humana, são capazes de decidir o que é melhor para eles. Não nos cabe orientar o povo, mas ensiná-lo, esclarecê-lo, para que as opções fiquem claras. Não é isso? E isso, no momento, está impossível. E eu vejo, vamos dizer, é com grande tristeza que eu vejo caras que foram ou são alunos meus já entrar em movimentos e sair aí pregando isso, pregando aquilo. Falo, isso aí é ejaculação precoce, gente. Nós temos que trabalhar numa esfera muito mais funda e de longo prazo. Né? Senão, enquanto vocês ficam aí tirando Dilma, prendendo Lula, a Revolução Cultural continua em pavio do colosso, tá certo? E ela terá os mesmos efeitos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deu para entender? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta para as perguntas. Começar tudo de novo. Então vamos lá. Primeiro tem uma pergunta aqui da Estela, que está presente, para ela falar aqui bem alto. Você mencionou um outro momento sobre esse processo que a gente chama de Nova República, que começou com a anistia, que foi o retorno das pessoas que estão no poder hoje ao Brasil, pós já dentro do processo de desmonte, autodesmonte do regime militar. Então, eu queria entender, desde o seu artigo Bandidos e Letrados, que saiu de Novo Brasil, passando por esse fenômeno da Nova República, que você foi desmantelado os outros partidos, né? Até esqueci o nome do partido, imagina, né? E que ficou o PT e o Tucano, e que o fato do PT estar mostrando um esgotamento atual vai ser substituído pelo Tucano, que é um outro braço da Nova República. Ou seja, a hegemonia continua. Então, você chegou a comentar comigo sobre como quebrar a hegemonia. Você falou da linguagem, mas outras formas de quebrar a hegemonia, que seria exatamente não permitindo nem o PT, nem o Tucanato. Muito bem. Então, como é que surge a Nova República? Não pode esquecer que durante todo o regime militar, os caras que estavam no poder nem mesmo se preocuparam em criar um movimento de massa, um partido de massas. Este é um dos motivos pelos quais você chamar aquele regime de fascista é um absurdo. Fascismo sem um partido fascista de massas não existe. Entendeu? Então, isso aí é como uma relação sexual sem órgãos sexuais. Não pode existir. Então, é um outro tipo de regime. Autoritário, claro, mas que não tem nada de fascista, absolutamente. Então, como eles não criaram esse movimento de massas, eles transformaram a classe política inteira num mero carimbador de decretos. Tinha um partido que eles até se orgulhavam, que era o partido mais votado do universo, que era a Arena, que era o partido que apoiava o governo, mas a Arena não tinha programa, não tinha estratégia, nada. Elas eram apenas os caras que carimbavam os decretos do governo. E havia então chamado MDB, que depois virou PMDB, que era o quê? Que era o Partido Comunista. Apenas o Partido Comunista, com, vamos dizer, todas aquelas suas carinhas de fachada, caras que não se apresentavam como comunistas, tá certo? Mas que estavam ali para obedecer às ordens do partido. Foi isto que existiu, nada mais. E quando voltaram, então, os ditos exilados, dos quais a maior parte não estava exilado, estava no exterior simplesmente o que queria, exatamente como eu, né? Eles voltaram com muita sede ao pote, entendeu? Queriam tomar logo todos os canais e tomaram, tá certo? A mídia, eles nem precisavam tomar, porque a mídia já estava sob controle deles durante todo o regime militar. E a nova república foi feita para eles, tá certo? E, sobretudo, para aquela turminha que saiu da USP. Tanto o PT quanto o PSDB nasceram da USP. Era aquela grupinha de intelectuais que se orgulhavam de ter sido as únicas pessoas que tinham lido Marx no Brasil. Leram em grupo, né? Fernando Henrique, Gércio Janotti. Né? Leram em grupo e levaram, acho que, 8 anos para ler. Então, foi essa turminha que tomou o poder e criou a nova república para eles. Tá entendendo? Pouco importando se vai através desse partido ou daquele partido. Você não, se você vê, assim, tudo o que o governo do PSDB fez, se você pensar bem, foi pior do que o PT fez. O PSDB foi muito mais esquerdista do que o PT. Não é isso? Então, as transformações principais, vamos dizer, na educação, na segurança pública, na saúde, na previdência, etc., tu começou com o FHC. Também você não pode esquecer que no próprio governo FHC, o parlamento aprovou uma lei que permitia à aeronáutica derrubar aviões de narcotraficantes se não obedecesse a ordem de aterrissar. Né? E o governo FHC sentou em cima da lei, não regulamentou e nunca puderam derrubar nenhum. Estão lá até hoje, os caras fazendo a vontade. Foi no tempo do FHC que o comércio de drogas no Brasil alcançou as suas primeiras grandes vitórias. Foi ali que começou o intercâmbio do Fernandinho Beiramar com as Farc e assim por diante. Não é isso? Agora, a única diferença é uma diferença de discurso, na verdade. Onde o PT assume um discurso mais populista e mais revolucionário, assim, de fachada, e a turma tucana usa um discurso mais brando, mas ações muito mais decisivas, não é isso? Então, praticamente todos os flagelos que acostam o Brasil até agora, todos começaram no governo FHC, não é isso? O que levou os militares a apoiar o Lula na primeira eleição deles. Eu estava lá, eu vi isso aí, estava no Clube da Aeronáutica, quando chegou o Lula para fazer um discurso, e eu estava saindo na hora que ele estava entrando, mas eu vi lá 700 oficiais superior da nossa Força Armada, babando na frente do Lula. Beija a mão mesmo. Entendeu? Então, por quê? Porque eles estavam revoltados, porque o FHC estava realmente desmantelando as Forças Armadas. O que o PT fez? Desacelerou o desmantelamento das Forças Armadas para contentar um pouco os militares, tá certo? E institucionalizou, por outro lado, essa concentração de recursos nas mãos, a roubalheira. Porque para fazer uma guerra, dizia Napoleão, você precisa de 3 coisas, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eles entenderam que precisava juntar dinheiro. Né? E começaram, esse esquema de corrupção deles já vinha sendo montado desde o começo da década de 90, quando montaram o sistema de informações do PT, que tinha a ficha de todo mundo e que podia chantagear qualquer um. Como é que eles poderiam ter feito um mensalão sem isso? Como é que você pode corromper um parlamento inteiro sem você ter a ficha de cada um? Então, o serviço de informações, que era chefiado pelo Zé Dirceu, que é, vamos dizer, um agente de serviço secreto militar cubano, já quando teve a CPI de 93, o esquema já estava todo montado. Né? E para que eles iam montar esse esquema se não quisesse o poder total, se não quisesse o aparelhamento total do Estado? Então, a nova república foi exatamente isto, foi a apropriação, a monopolização da política brasileira por aquele grupo de políticos e intelectuais esquerdistas que estavam passando mal durante o regime militar. Agora, uns meses atrás, um sujeito até da esquerda, acho que foi o Vinícius Torres Freire, publicou um artigo na Folha dizendo que é o fim da nova república, a crise da nova república. Ele tinha toda a razão. Só que isto que ele disse não passou despercebido aos interessados. Então houve a operação de dizer, não, nós temos que salvar a nova república. A nova república é nós mesmos. Tá certo? E tudo o que vem sendo feito é para isso, é para salvar a nova república, salvar as instituições, etc, etc. E sempre tem uns idiotas, tá certo? Que presunçosos, né? Que se acham intelectuais, que vão lá apoiar, porque acham bonitas as expressões de direitos humanos, nossas instituições, a democracia, etc. É tudo verbal, não tem... Eu digo, olha, que democracia você tem se a classe política não deve satisfações a seus eleitores? Chamar isso de democracia é uma gozação cínica, na verdade. Não há democracia alguma no Brasil, Se você pega a imensidão da censura que está operando hoje, que ultrapassou, vamos dizer, em volume, em virulência, em perversidade, tudo que a ditadura militar possa ter feito, como é que você vai falar de democracia? Como é que você vai falar de democracia se o povo não tem acesso à contagem de votos? Então a contagem de votos é secreta. É absolutamente ridículo. Nós estamos sob um governo tirânico de uma minoria disposta a conservar o seu poder per fas et per nefas, de qualquer maneira que seja. Tá certo? E que, no fundo, estão todos solidários, de algum modo. Pode até sacrificar a Dilma. Porque, veja bem, quem é a Dilma no conjunto do movimento esquerdista? Ninguém. Ela nunca foi ninguém. Ela foi colocada lá só para ser como é, o laranja do Lula. Jogar ela fora não quer dizer nada. Se jogar ela fora e botar o Lula na cadeia, continua tudo igual. Ou seja, o tucanato, a hegemonia cultural continua pleno vapor. Mas continua pleno vapor. Foram eles que criaram isto. É? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte. Houve a rebelião popular que eles não esperavam. Tá certo? Eles foram pegos de calça na mão. E no começo não sabiam o que fazer, ficaram meio desorientados, meio apavorados, mas depois serenaram os ânimos e disseram, não, peraí, agora nós temos que examinar a situação e bolar uma estratégia. E bolaram e está funcionando. Com a ajuda de MBL, Reinaldo Azevedo, mas não sei quantos. Mas... Ó, vocês, por favor, nunca mais digam assim, ah, eu admiro você e o Reinaldo Azevedo. Se você me nivela o Reinaldo Azevedo, você está cuspindo na minha cara. Né? Eu sou um escritor, um homem de estudo, um homem de ciência. Eu não estou aqui para discutir com jornalistinha, por mais talentoso, entre aspas, que seja. Nem Reinaldo Azevedo, nem Rodrigo Constantino, nem ninguém. Vocês, por favor... Ora, eu conheço o Reinaldo Azevedo de velhos carnavais, no tempo da revista Bravo. Ele não tinha a menor ideia do que fosse Foro de São Paulo e não acreditava que existisse. Ele levou anos para entender. É? Depois começou, até foi até corajoso, de certo modo. Tá certo? Mas tudo isso é muito pouco. Ele não tem condição de fazer uma análise política real. A análise política dele é assim, analisar com chavinho. Seu fulano fez isso, seu fulano fez aquilo. Ele não passa disso. Né? Então, por exemplo, vocês não vão revirando todos os meus artigos, vocês não vão ver o nome Eduardo Cunha. Hã? Não me interessa o que Eduardo Cunha fez. Não vão ver o nome Álvaro Dias. Eu não discuto politiquinha nesse nível, meu Deus do céu. Hã? Isso é ridículo. Eu estou discutindo, vou dizer, as linhas estruturais, os elementos históricos permanentes. É um assunto sério, não é para brincadeira. Não é fofoquinha de política da semana. Eu não vou discutir nem a prisão do Lula. O que você acha da prisão do Lula? Eu não acho nada. Isso não é um fato político. Simplesmente não é um fato político. Agora, a perda de prestígio popular do Lula é um fato político. Isso é grave para ele. Então, agora, o que vão fazer com o Lula? Não precisa fazer nada. Ele está acabado. Politicamente está acabado. Agora, ele mantém um certo controle do partido dele, que ele pode continuar exercendo de dentro da cadeia, não vai fazer a menor diferença. Em sua prisão do Lula é um ato simbólico, uma satisfação que você está dando à população, quer dizer, de tanto apanhar, você quer bater um pouco. Ele até tem direito de bater um pouco, mas não significa nada, isso não é uma vitória. Né? Tirar a Dilma também não é uma vitória. Vitória seria, sim, você neutralizar os efeitos, assim como eu neutralizei os efeitos da hegemonia intelectual. A hegemonia intelectual é a liderança, né? Mas a hegemonia cultural é obra de Zé Manés espalhados pelo país inteiro. Professorzinho de ginásio, o Bedel, entendeu? E essa gente não tem acesso, não tem jeito, não tem como acertar cada um. Isso aí precisaria muita gente estar trabalhando contra eles. Né? Então, vencer, depois da hegemonia intelectual ter caído, você vencer a hegemonia cultural mesmo, esse seria o trabalho. Então, por exemplo, eu sugiro que vocês comecem a examinar os dicionários. É? Pega o dicionário Aurélio, tão celebrado, e você vê, o dicionário Aurélio é uma obra de desinformação. Não é isso? O dicionário Weiss também. Agora, as pessoas acham que são, vamos dizer, são obras científicas, que estão isentas. Olha, desde a década de 20, o Stalin já disse, vocês tomem todas as redações de dicionários do mundo. É? O pessoal não acordou para isso até hoje. Quer dizer, mas dicionário é só o começo, porque dicionário são só os significados consagrados das palavras. E a acepção com que você as usa no dia a dia, na imprensa, no ensino, na literatura, no cinema, no rádio, na televisão. Quer dizer, a simples, vamos dizer, a simples exploração abusiva da ideia de direitos chegou ao ponto que Dona Marilena Chaui diz: a democracia é a expansão dos direitos. E as pessoas acham assim, claro, a democracia, nós temos mais direitos, portanto tem que expandir os direitos. Então, claro que tem pessoas conservadoras que vão dizer: não adianta os direitos sem os deveres. Isso não significa absolutamente nada. Você tem que entender substantivamente o que significa ampliação dos direitos. Ampliação dos direitos significa ampliação do número de aparatos de controle estatal. É isso que significa, na verdade. Não significa nenhum benefício para os portadores dos alegados direitos. Nenhum, zero. E é por isso mesmo que os beneficiários desses direitos ficam cada vez mais revoltados. Você acha que as mulheres se sentem melhor na sociedade atual do que se sentiam 50 anos atrás? Não, se sentem muito pior. Elas não sabem por quê. Porque antes quem enchia o seu saco era o seu marido. Agora é o fiscal da Receita Federal, é o fiscal de direitos trabalhistas, é isso, é mais aquilo, é a polícia. É o seu chefe. Entendeu? E é uma transformação social óbvia. Assim, vamos dizer, com a própria ideia de socialismo, quando o primeiro sujeito lançou a ideia de socialismo, tem gente que ficou contra, é outro favor. Só que é o seguinte, ninguém perguntou, mas o que é o tal do socialismo? Não nominalmente, não a sua definição nominal, propriedade pública dos direitos dos meios de produção. Não, isso aí é a definição nominal. O que é substantivamente? Substantivamente é a unificação de poder político e econômico. Portanto, isto não pode trazer mais liberdade. É impossível. Isso na própria definição já podia ter matado a charada. Eu digo, qual foi o primeiro negro que disse isso na história humana? Zé Moá. Eu digo, uma obviedade dessa que espera vir um Zé Mané da América Latina para falar, quando todos os críticos, nenhum falou isso. Por quê? Porque é o problema da divisão de trabalho universitário. O negro examina só de acordo com os cânones da sua disciplina. Agora, a que disciplina está afiliado Karl Marx? Nenhuma. Karl Marx não é bem um filósofo, não é bem um economista, não é bem um estrategista, não é bem um psicólogo, é um pouco tudo isso. Então, quer dizer, não há nenhuma disciplina capaz de estudar Karl Marx. Existem pessoas capazes de estudar, mas uma disciplina não. Então, quer dizer, que toda a raia miúda intelectual que está balizada e limitada pelos cânones da sua disciplina, não vai entender Karl Marx. Está entendendo? Precisa outro cara que também esteja tão fora do esquema quanto o próprio Karl Marx estava. Só aí você entende. Eu acho, por exemplo, Alberto Camus entendeu. Mas que era Alberto Camus? Ele era um romancista, um filósofo, um poeta, um bebum, o que que ele era? Ele era um pouco de tudo. Então ele tinha liberdade e flexibilidade para entender essas coisas. Bom, vamos lá. Daniele pergunta: podemos começar a mudança linguística com as crianças, se transformando em pedagogia para ter uma abrangência maior ou em casa? Pode, claro, pode. Esse é um elemento, mas e a hegemonia intelectual e cultural que já está instalada e todo um debate público viciado, tá certo? No qual você, para você, por exemplo, para você discutir socialismo, você tem que discutir em termos dos mesmos valores que ele está proclamando. Por exemplo, a tal da igualdade, que é uma palavra absolutamente insubstantiva. Agora, as pessoas podem discutir igualdade ou desigualdade em termos de valores. Eu acho que deve existir igualdade, eu acho que a desigualdade é justificada. Eu digo, não se trata disso, meu filho, se trata de qual é o cânone de igualdade e desigualdade real, existente, não o que você gosta, não o que você quer. Então, é só estudar isso 10 minutos, você vê. Qualquer política baseada na igualdade aumentará a desigualdade. Qualquer uma, sempre, necessariamente. Porque para instaurar a desigualdade, a igualdade, você precisa ter um poder. Para o poder, você precisa ser mais poderoso do que os iguais e os desiguais. Pronto, acabou. Não precisa raciocinar muito. Então vai ser sempre assim. Então, você alegar a igualdade como um valor, A igualdade não é nenhum valor, nenhum desvalor. É uma coisa que às vezes acontece, às vezes desacontece. Nós somos iguais a certas pessoas sob certos aspectos e desiguais sob outras. Não é isso? E vai ser sempre assim. Então, igualdade não é um termo que sirva para qualquer discussão política, não é um conceito político, é, vamos dizer, um fetiche verbal. É? Então, discutir o coeficiente maior de igualdade ou desigualdade. Não é isso? Então, por exemplo, você chega nos países lá nórdicos, é onde tem mais igualdade entre homem e mulher. Agora, é onde tem mais desigualdade entre os imigrantes muçulmanos e todos. Porque o imigrante muçulmano chega, faz e acontece, e todo mundo fica quietinho. Entendeu? Então, vocês são os iguais, por quê? Porque vocês são os coitados que nós vamos invadir. É? E nós que estamos na Sharia, nós somos superiores à sua igualdade ou desigualdade. É? Nós mandamos, fazemos e acontecemos. Ponto, acabou. Quer dizer, toda essa mitologia de igualdade cai assim, do dia para a noite. Está entendendo? Então, você discutir, por exemplo, o que é objetivamente vantajoso para o cidadão, para a maioria, para um pedaço, isso é uma coisa. Agora, você ter que decidir tudo em termos dessas palavras imantadas de valor, como igualdade, direitos humanos, etc., pronto, já melou todo o debate. Nada vai sair daí. Isso é só demagogia sempre, para os dois lados. Para os caras que é a favor da desigualdade, né, ele está sempre entre o quê? Se existe toda a sociedade, existem os superiores e os inferiores, ele está onde? Ele está entre os inferiores? Você já viu algum teórico da raça superior dizer que ele pertence à raça inferior? É? Nunca tem. Então é sempre assim. Né? Primeiro eu. Então, discutir igualdade ou desigualdade é assim, é coisa de você cair numa conversa de loucos. Isso não são conceitos científicos, não são conceitos descritivos apropriados. Eles não se destinam a descrever nenhum fato e ajudar as pessoas a compreender. Destinam a jogar areia nos olhos só. Agora, quando você vê pessoas que são professores universitários, são filósofos, etc., falando em expansão dos direitos, eu digo, estou discutindo com quem? Com um garoto de primário? Né? Uma pessoa que tem algum estudo, ela deveria saber que isso aí é só slogan de propaganda, isso não quer dizer nada. Né? Olha, eu comecei o curso de teoria política dizendo, a ciência política começou no dia em que Aristóteles distinguiu o discurso do agente político e o discurso do observador científico. Esses discursos não podem ser feitos na mesma linguagem. Não dá para você descrever, por exemplo, descreva a peça Hamlet usando as palavras dos personagens. Não dá para fazer isso. Né? Porque daí você vira um personagem, você não está mais descrevendo, você está atuando. É uma coisa muito simples. Né? Descreva uma briga de marido e mulher nos termos deles. Dá para fazer? Não dá. Você precisa de outro esquema verbal que permita você, vamos dizer, dar conta do que está realmente acontecendo, independentemente dos valores alegados de parte a parte. Não é isso? Ou assim, faça uma sentença judicial nos termos que sejam ou os do réu ou os do acusador. Não dá. O juiz tem que fazer um terceiro discurso independente desse. Não é isso? Então, isso é assim desde que o mundo é mundo. Tudo isso está no Aristóteles, né? Já estava em Platão também. Então, é aquele negócio que dizia o Confúcio, né? A primeira coisa a fazer é você purificar a linguagem, de maneira que ela possa ser usada como um instrumento de orientação, não apenas de autoexpressão ou de manipulação. Não é isso? E isso no Brasil está totalmente devastado. A língua portuguesa acabou no Brasil, né? Ela não serve mais como instrumento de comunicação. Só se você inventar outra. Eu estou fazendo um esforço desgraçado para inventar outra. Faz 20 anos. Né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, mas um cara sozinho fazer isso não adianta. Você precisa de uma geração inteira de escritores fazendo isso. Claro, existem talentos literários que estão surgindo. Mas eles ainda não têm envergadura para analisar coisas desse tamanho. Por exemplo, poeta lírico, está treinando, ele já consegue, pelo menos, exprimir corretamente as suas impressões. Ele diz, bom, já é alguma coisa, mas é um começo. Nós não temos uma intelectualidade ainda, precisamos ter. Se não tiver, não há esperança de nada. Você, a Carla, que está organizando aí os cursos, textos meus do Facebook, você não viu lá um post que dizia assim, etapas da formação do movimento político? É? Você pode separar isso para a gente usar na próxima aula? Aquelas etapas são, vamos dizer, não são saltáveis. Então, eu digo, primeiro você tem que ler um longo debate entre os intelectuais, sem nenhum efeito político externo. Até que algumas linhas de força começam a ficar visíveis para vocês. É o que eu comecei a fazer com o grupo Ibn Khaldun, que eram 12 pessoas. Mas reunir 12 pessoas no Brasil custa caro, né? Todo mundo mora longe, mora no Recife, mora em Porto Alegre. Então, na terceira reunião acabou o dinheiro. Né? E isso foi 2003, né? 2004. Ou antes, 2004. É. Então, 11 anos atrás, já estava atrasado. Então, de bom... A estratégia da esquerda continental até hoje não está mapeada. Como é que você quer combater um exército se você não sabe onde ele está, meu Deus do céu? E não sabe o que ele está fazendo. E não quer saber. Daí eu falo isso, a pessoa dizendo, não, mas nós temos que fazer alguma coisa imediatamente. Eu digo, o quê, desgraçado? É? Tirar a Dilma, prender o Lula, é? Só para dar uma satisfação para a massa? Não é assim que se faz uma guerra. Ah, nós precisamos começar a dar tiro agora. Eu digo, para onde? Aí tem um negócio do debate do Ciro Gomes com o Constantino, né? Ah, precisa cortar o orçamento do seu ministério. Eu digo, me diga onde que eu corto já. O cara não conseguiu dizer. E tinha como? Tinha como, claro que tem, mas tem que examinar o problema. Diz, olha, você está gastando tanto aqui, tanto ali. Como é que o cara fala uma coisa dessa sem examinar? O que, que eu entendo do ministério do outro? Se eu nunca nem fui lá, né? Me perguntam onde era o ministério do Ciro Gomes. Eu falo, não sei onde é. Chego lá em Brasília e fico perdido. Então, o que, que eu vou dar palpite no ministério dele? Dizer que ele tem que cortar o orçamento? Se eu nem sei qual é o volume do orçamento. No Brasil está sendo tudo assim. As pessoas... É o faniquito de agir. É? Não adianta, gente. Então, olha, eu adoro essa frase do Goethe. É urgente ter paciência. Ou seja, se você ficar nervosinho e quiser fazer alguma coisa, agora você vai se ferrar. Então, vão acalmar... E pensar direitinho o que tem que fazer. Se for preciso ficar fazendo isso anos a fio, sem efeito político nenhum, não tem importância. Na medida que você conquista a hegemonia intelectual, dela nasce a hegemonia cultural. Você criar, por exemplo, uma nova faixa de intelectuais capazes de ocupar o espaço e matar de vergonha os outros, você já ocupou o espaço. E, portanto, as camadas mais baixas vão copiar você. Elas não têm outro modelo. Tá entendendo? Agora, não adianta ter um modelo Olavo de Carvalho. Precisa ter mil, não é um. Né? Eu fico muito lisonjeado das pessoas acharem que eu sou modelo. Ah, ótimo, só que eu sozinho não resolvo o problema. Aqui, o Beto Moraes pergunta, Paul Kengor consegue fazer o que o senhor chama de rastrear uma ideia, no caso casamento gay, no livro Take Down? Consegue? Está um trabalho muitíssimo bem feito e que ele resumiu de maneira brilhante na conferência que ele fez na Heritage Foundation, que eu botei o link no Facebook. Não deixem de assistir essa conferência. Paul Kengor é um historiador especializado na coisa da Guerra Fria. Deixa eu mostrar um livro aqui para vocês. Take Down. Como os comunistas e progressistas... dos comunistas aos progressistas. Como a esquerda sabotou a família e o casamento. Ele mostra aqui que hoje as ideias dessa revolução cultural são majoritárias nos Estados Unidos, entre conservadores. E aí você vê o que é a profundidade desse sistema gramsciano. Não é bem profundidade, é assim, ele tem uma coisa que parece vírus. Impregna e vai sozinho, tá entendendo? E se você não fizer nada para parar isso, não adianta você querer parar os efeitos políticos últimos que a coisa teve. Quer dizer, você tem toda uma pirâmide que vem desde as escolas primárias, passando pelas igrejas, pelas famílias, pelos consultórios de psicologia, pelos governos locais, até chegar na Dilma. Depois ela corta a Dilma e acha que está feito o serviço. É muita idiotice, meu Deus do céu. É? Então, nós aqui, a nossa missão é clara. Nossa missão não... Vocês podem ir quantas passeatas quiserem, mas nossa missão não é essa. É? É trabalhar em profundidade, obter a descrição completa do negócio, a compreensão, tornar tudo visível, tudo claro. Tudo que está escondido, nebuloso, nós temos que tornar claro. Para dar ao povo e dizer, bom, agora você decida o que você quer. Rafael Coelho, qual a sua visão acerca do papel da tecnologia nos próximos 40 anos? Confesso que isso me tira o sono. Falo, bom, se você quer saber, este é o pior problema que existe. Por quê? Todas as ciências naturais e sociais trabalham para quem tem poder. Não trabalham para o povão. Né? O povão não paga os cientistas. Então, quando você vê, ah, aqui tem um físico, tem um biólogo, tem um cientista social, tem um economista, eles todos estão trabalhando para a elite. A elite, às vezes, tem umas ideias boas, tem umas ideias generosas, às vezes, tem umas ideias malignas. Mas o fato é o seguinte, é que a ciência e a tecnologia não param de dar poder para essa elite há mais de 100 anos. É o negócio do Carroll Quigley. Quando as armas são baratas e de fácil manejo, você tem uma democracia. Quando as armas se tornam complicadas e caras, você tem uma tirania. Essa regra é infalível. Então, você pode ter um reator atômico? Não. Você pode ter uma rede de computadores ouvindo as conversas de todo mundo? Não. Você pode liquidar os seus adversários mandando um foguete teleguiado para acertar o cara onde eles... Não. Então, quem tem é que manda, pô. Quem botou isso na mão deles? A ciência e a tecnologia. Tá entendendo? Então, eu estou quase pensando assim que a profissão científica é uma forma de criminalidade. Porque você, querendo ou não, você vai trabalhar para o mal. Não tem outro jeito. Né? A não ser que você começasse a criar inventos que neutralizem esses. Como, por exemplo, eu acho que a internet neutralizou em grande parte o monopólio. Mas em seguida, veja, o mal é sempre mais veloz. Não é isso? Então, sempre correndo para alcançar, para neutralizar a neutralização. Né? Então, se você se dedica a alguma profissão científica, você toma consciência do que você está fazendo. Não é isso? Ah, inventei a cura para não sei o quê. Então, o Rockefeller agradece, porque ele vai comprar o seu remédio, só ele pode fabricar, ele vai fazer do jeito dele e vai estragar tudo. É assim, é. Então eu sugiro o seguinte, você inventou um remédio para não sei o quê, espalha a fórmula e deixa qualquer um fazer. Você fará isso se você for um santo. Vocês viram o negócio das vacinas da AIDS, né? Que ninguém mais fala disso. Né? Que logo surgiu uma briga de foice entre os vários inventores, porque cada um quer os direitos. Né? Você quer curar a humanidade ou você quer se encher de dinheiro? Às vezes dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não dá. Fosfetanolamina. Pronto, já entrou o governo no meio para bloquear, para regulamentar, para não sei o que. É. É, mas não pode vender, né? Não. Então. Estou proibido de vender. Então, assim, você entrou numa profissão científica, seja ciências naturais, ciências humanas, você já está trabalhando para a elite, queira ou não. Você pode, se quiser, você pode manipular o processo e transformar a coisa num benefício popular. Pode fazer, mas não é fácil. Né? Professor, o senhor pode pedir auxílio para que possa o curso de Teoria do Estado? Bom, eu não. Todas as coisas referentes ao funcionamento do site não são comigo. Vocês escrevam para o Silvio ou para a Leila. Eu não peço nada para um nem para o outro. Né? Eu prefiro ignorar como o site funciona. Eu só sei fazer isso que eu estou fazendo. Eu dou aula e o resto não sei o que acontece. Então, escrevam para Leila com H no final, ponto carvalho, arroba gmail.com. Samuel Montresol. Gostaria de saber o que você acha do macumbismo, a nova onda cultural da esquerda que promete perseguir e processar mais cristãos, até do que o gaysismo. Tem uma criminalização da intolerância contra as religiões afro. Eu digo, olha, religiões afro não existem, tá certo? É tudo fraude, os caras não têm raiz nenhuma na África, foi tudo inventado no Brasil, os caras não sabem a coisíssima nenhuma. Tá certo? E em segundo lugar, quem entender a religião afro, o Verger, Pierre Verger, né? Pega o livro do Pierre Verger, O Uso das Plantas na Sociedade Yoruba. Tem lá, ele diz assim, aqui é o ritual para fazer cair o saco do seu inimigo. Ritual para matar o seu inimigo. Eu digo, bom, das duas, uma. Ou esses rituais funcionam ou não funcionam. Se eles não funcionam, essa religião é uma fraude. Se eles funcionam, é homicídio. Acabou. Agora, você quer que uma religião que tem ritos para isto seja oficializada, respeitada e protegida pelo Estado? Não, não é possível uma coisa dessa. Então, eu conheci um sujeito praticando essas coisas, que ele se gabava de que a primeira vítima dele que ele tinha matado foi o pai. Com esses ritos aqui. Não sei se foi, parece que ele fez o rito não funcionou, o pai morreu por outra coisa. Mas na cabeça dele foi ele. Né? Então, você vê, você quer que a sua religião seja respeitada, então você vai vir aqui e expô-la objetivamente, como ela é. O que vocês fazem mesmo? Então tem que perguntar, você faz esse ritual aqui, sim ou não? Se faz e não funciona, você está pedindo para eu conectar uma fraude. Não é isso? Então, você veja, agora no México está havendo epidemia de assassinatos em rituais satânicos. Epidemia. No México? No México. Né? Então, e a América Latina é muito... Bom, o México é perfeito para isso, porque a religião dos aztecas já era macumba do mais alto grau. Era uma religião assassina mesmo, tá certo? E isso ficou. Você pensa que isso sumiu da cabeça do mexicano? Não, a sociedade mexicana é como camadas geológicas. Você tem uma camada geológica que está tudo bonitinho. Você tem uma camada católica, em cima da camada católica você tem uma camada maçônico-democrática, mas embaixo das duas você tem lá a religião azteca louquinha para voltar. Então, falou, bom, então nós temos que respeitar as culturas, então temos que respeitar a cultura azteca, deixar eles arrancar os corações das pessoas. Não é coisa mais normal? Religião indígena, você tem que permitir que eles matem as crianças indesejadas. Tem que respeitar a cultura. Eu digo, o respeito pelas culturas é incompatível com o respeito pelos direitos humanos. Ou uma coisa ou a outra. Isso não é assim porque eu estou dizendo. Isso é assim porque o conflito existe na realidade. Né? Olavo, isso vem também camuflado de uma falsa ciência chamada antropologia. Antropologia é uma pseudociência. Antropologia é só fraude do começo até o fim. E Margaret Mead e todo mundo. Meu Deus do céu. Né? Então... Antropólogo quer que essas culturas sejam preservadas, por quê? Porque é o brinquedinho deles. Eu preciso que essa cultura esteja intacta para que eu vá lá, possa estudá-la, fazer a minha tese, ganhar o meu PhD, etc, etc. Então tem que preservar essa porcaria. Né? Agora, diz o seguinte, os filhos de índios são seres humanos ou não? Eles têm direitos humanos ou não? Né? Você deve protegê-los? Ah, mas se proteger acaba a cultura. Qual é a minha posição? Eu falo, ó, nessa altura, dane-se a cultura. Você documenta o que ainda existe e depois que ela acabar, você pega os documentos antigos. Não é isso? Sem contar, né, as fraudes inumeráveis da antropologia. A história da Margaret Mead é todinha fraude. Teve um sujeito que fez entrevistas com as pessoas que foram testemunhas da Margaret Mead, do trabalho dela. Já estavam velhinhas, né? E o cara perguntou, ah, o senhor lembra da Margaret Mead? Tá? Eu lembro, uma velha louca que está aqui. A gente falou um monte de besteira para ela, ela acreditou em tudo. Foi assim. Como é que nós vamos respeitar esta ciência? Né? Tem, o Orlando de Las Boas contava a história de um índio que estava lá, antropólogo, fazendo entrevista, né? E um dia ele falou para o índio, eu nunca vi ninguém anotar tanta coisa e esquecer tanta coisa. Ai, ai. Caio da Campo Urbano, que visão o senhor tem do poder e como ele é exercido? Bom, escrevi um monte de coisa sobre isso. Tese sobre o poder, a teoria do Estado. Né? Mas, no fim das contas, é o seguinte, que é o poder? O poder é a capacidade de uma ação racional segundo fins, como dizia Max Weber. Ele não usava isso como definição do poder, eu apenas uso a expressão dele na minha definição. Não é isso? E ele se torna, vamos dizer, um poder sobre a sociedade na hora que se trata de você exercer uma ação racional segundo fins para modelar a ação dos outros. Ou seja, a capacidade de fazer os outros fazerem o que você quer. Né? Então, existem alguns meios para isso, o que permite a famosa célebre divisão dos três poderes, que você tem um poder intelectual ou espiritual, como queira, você tem um poder financeiro, você tem um poder militar, político-militar, que funcionam de maneira inversa. Por exemplo, o poder intelectual, ele funciona, é de longuíssimo prazo, geralmente é exercido post-mortem. Então, por exemplo, Aristóteles morre 400 anos antes de Cristo e começa a exercer alguma influência a partir do século 12 e 13. Né? E assim por diante. Antônio Gramsci já morreu e está exercendo influência agora. O poder policial militar é o mais imediato, porque funciona por ameaça de dano físico ou morte. Né? E o poder financeiro, ele não é bem um poder, ele é uma mediação entre os dois. Se você pensar bem, ah, o dinheiro rege o mundo, fala, não. O dinheiro te dá os meios de você adquirir os meios de poder, mas ele não é em si um meio de poder. Por exemplo, o sujeito vai oferecer um dinheiro para você, e se você não quiser o dinheiro? O que ele pode fazer? Absolutamente nada. Só é comprável quem quer ser comprado. Não é isso? Agora, se o sujeito usar o dinheiro, em vez de ele oferecer o dinheiro, uma propina para você, ele contrata um capanga para te ameaçar de morte, fala, bom, então ele já passou para o poder policial militar. Ele pergunta aqui, não parece que à medida que o sujeito galga os mais altos escalões, esse mesmo sujeito, como que é afetado por uma forte miopia, passa a enxergar as coisas em vez de enxergar seres humanos? Não é só isto. A nossa capacidade, vamos dizer, de compreender e prever a ação alheia é muito limitada, ela procede por analogia. Quer dizer, você compreende um certo grupo de pessoas e você vê semelhanças entre eles e outros grupos maiores, e aí você tira certas conclusões por analogia. Mas sempre o grupo no qual você se baseia é limitado. São as pessoas que você conhece e as pessoas que você consegue imaginar porque você as concebeu através da cultura literária. Conhece um monte de personagens, você tem um monte de modelos de condutas humanas, então você combinando os vários modelos, mais ou menos você entende o que as pessoas estão fazendo. Mas o círculo que serve de modelo é sempre pequeno. E você, um político, à medida que ele sobe na carreira, ele passa a conviver cada vez mais com os seus comandados imediatos e não com as outras pessoas. Então ele só vê através dos olhos deles. É daí que o negro que está lá em cima frequentemente é o mais iludido. É o negócio do Sarney, né? Meu falecido amigo Zé Carlos Brasil ia conversar com o Sarney, que era amigo de infância dele. Ele voltava desesperado. Falou, olha, o país inteiro está querendo matar o Sarney e ele acha que ele é o político mais popular desde Getúlio Vargas. Por quê? Porque a Correola do Puxa-Saco diz isso para ele. É? O Lula, a mesma coisa. O Lula não está achando agora que ele é o senhor doutor, gostosão. É porque a Correola diz isso para ele. Ele não é capaz de imaginar como os outros pensam. Então, veja, um político para subir e não perder contato com a sociedade precisa ser um gênio. Você tem uma imaginação fora do comum. É saber o que, que o povão está pensando dele, como é que eles vão reagir. Muito pouca gente consegue fazer isso. Então, você vê, eu estava lendo a biografia de Júlio César, do Christian Mayer, historiador alemão. César, quando volta do exterior, ele era comandante do exército, ele tinha autoridade total sobre o exército, ele pode entrar na cidade, mas só que para entrar ele perde a prerrogativa de comandante e passa a ser apenas um senador como os outros. E dentro do Senado tem os caras lá conspirando contra César. Ele diz, bom, agora o que, que eu faço? Ou eu faço uma guerra civil e derrubo esses caras, ou então eu vou ter que entrar no jogo deles e eles vão acabar comigo. E ele decide fazer uma guerra civil inteira só para ele preservar a pessoa dele. Como é que ele sabia que ele ia ter apoio nisso? Ele sabia que ia ter. Ele sabia que ia ganhar. Né? Então, é claro, é uma imaginação extraordinária, mas era um homem com uma tremenda experiência da vida. Né? Certamente foi o maior gênio da antiguidade. Né? Mas quantos Júlio Césares existem? Napoleão. Quando Napoleão sai do seu primeiro exílio e volta para a França, como é que ele sabe que a população vai apoiá-lo? Ele está sozinho, não tinha nada, não tinha onde cair morto. Pega um barquinho com 12 assessores, desembarca na França e por onde ele vai, o povo vai aderindo a ele. E ele chega até a capital e derruba, põe o rei para correr e assume de novo o cargo de imperador. Olha que compreensão o cara tinha da população. Não é, ele não é um Zé Mané. Pode ser um homem muito mau, mas cabeça ele tem. Né? E mais ainda, não pode ser 100% mau. Só 50%. Você vê isso no caso de todos os grandes líderes e tiranos. alguma compreensão da mente popular eles têm para muito além do que os seus assessores dizem. Às vezes, compreende até o ponto que os assessores acham que ele está louco. Mas eles fazem a coisa e funciona. Tem alguém assim no Brasil? Quase. O Getúlio Vargas quase foi isso. Mas ele tinha um elemento epileptoide louco que acabou por dominá-lo. Ele perdeu a briga e tem uma vitória post-mortem. Leonardo Toledo pergunta, como explicar melhor essa hegemonia linguística do Gramsci? Como é feita essa mudança do sentido das palavras? É só começar a usá-las em outro sentido. E imantá-las de um certo valor emocional que provoque reações imediatas da plateia, não passando pelo objeto designado. Por exemplo, se você falar em igualdade, a que fenômeno real se refere esta palavra? Me dê um exemplo de igualdade real. Você não sabe. Eu só vejo exemplo de igualdade real, quer dizer, igualdade, na verdade, nominal, formal, digamos, numa luta de boxe ou numa disputa de futebol. Não é uma igualdade que nasceu sozinha, ela depende de regulamentos que impõem, dentro de um campo limitado, alguma igualdade. Isto é o máximo que você encontra. Não é isso? Então, quando os caras dizem igualdade perante a lei, isso quer dizer que levado a um tribunal, se levado a um tribunal, você terá o mesmo direito de se explicar que o seu adversário tem. Então, é uma igualdade montada, quer dizer, todo um teatrinho montado para que, naquela circunstância, as forças mais ou menos se equivalham. Mas é só nessa circunstância que existe igualdade. Fora disso, não existe igualdade nenhuma. É quando você entra para o mundo, eu digo, ah, bom, você entra, você já é tão forte quanto todos os garotos da escola? Ou tão inteligente quanto eles? Não, você já começa a apanhar no primeiro dia. Não é isso? O mais pequenininho sempre apanha do maior. Sim ou não? Então, falo, que experiência da igualdade você tem? É muito, você vê que a igualdade é uma coisa muito rara e que acontece em certas circunstâncias muito limitadas. Limitadas pelo quê? Por uma ação humana, vamos dizer, intencional, que modificou os fatos para poder haver aquilo naquela circunstância e mais nada. Você fala, bom, igualdade entre homem e mulher. Tá bom, então ela fica grávida metade das vezes, você fica a outra metade, tá bom? Ela menstruou um mês, você menstruou no mês seguinte, tá bom? Acabou. Quer dizer, você vai ter, por exemplo, igualdade de força física entre homem e mulher? Fala, não vai dar, meu filho. Então vamos compensar a fragilidade da mulher criando em favor dela a polícia, né? E o Estado, etc. É possível que o Estado e a polícia tenham uma força igual à do marido dela? Não, o marido vira uma formiguinha no meio disso. Então ou você tem uma desigualdade natural, ou você tem uma desigualdade muito maior criada artificialmente, não tem outro jeito. Então isso quer dizer, o conceito de igualdade não serve para descrever essas coisas. Era apenas um valor afetivo que você coloca, né, em certas circunstâncias. Nesse, por exemplo, você fala, bom, igualdade, digamos, num debate. Eu digo, só existe igualdade num debate formal, regulamentado. Eu vejo, por exemplo, os caras que escrevem contra mim, eles são milhares. Como é que eu posso debater com milhares ao mesmo tempo? Então já é uma desigualdade. Tem uma desigualdade de QI de um lado compensada amplamente por uma desigualdade de número do outro lado. Não é isso? Então, quer dizer, o conceito de igualdade não nos ajuda a compreender nada de real no mundo. Do mesmo modo que o próprio conceito de direito. Quando a Simone Weil diz que o direito de um é a obrigação que um terceiro tem para com ele, ela quer dizer direito é sobrecarga. O pessoal não entendeu isso até hoje. Não é assim. Quando a pessoa fala, não, a todo direito tem de tem que corresponder uma obrigação. Mas está falando mesmo, cara, se eu tenho direito a isso, eu tenho obrigação aqui. Não, não, não, não, não, não, não. O seu direito é independente de qualquer obrigação que você tenha, mas ele é dependente da obrigação que um terceiro tem para com você, porque ele consiste nisso e em nada mais. Então, bom, eu acho que hoje já foi demais, né? Foi longe demais. Tá bom? Então, desculpe, tem um monte de perguntas interessantíssimas aqui. Vão ter que ficar para outra vez. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.